Autorizado a decolar de 190, 9061. Decolar 236-controle 2008. Semana 198 ou 9061? 198, afirmo. Obrigado, bom dia. Dan 3601, São Paulo, flight left 360, via Peslu 16, have takeoff, runway 10, right turn, now departure, then fly head leader position, after bridge position. Departure control 109.8, SCOG 5030. Pode puxar em sarado, então 3601. Quebec, prossiga. Fim de Quebec autorizado, do par 3 até o 9. chega até o portão 9. Gente, bom dia. Tanto 601, clear pushback strap, airport, red taxi. Tower 10-3601, ready for taxi 166 on board the 301, less than 40 minutes, carry on. Approved taxi via India report, hold point Romeo 0, Kinetio 011, 10-3601. Clear for taxi via India, we're calling ready, 10-3601. Runway 10 ready to take off. 10-3601, clear, line up in the takeoff, runway 10 wind, 090°07 knots. We're line up and take off from 810-10-3601. Departure frequency 109.8, 93601. Salvador, Oceanair 62, Bono, Porto, bom dia. Informação, voo 5 de voo 360 para Guarulhos. P2 Cono, Guarulhos, 360, tô ligado. IPZ Lu no meio, decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle em 20 decimal, cogindo controle 119 decimal 8, aciona 5037. Oceanair 621, autorizado Guarulhos, eu de voo confirmado em som 360, decola Oceanair, curva de quinta, El, saída da El, vista, brinca, 198, controle, transporte 037, a rota alta do Oceanair 5, para o Horizonte. Tá correto. Tanto nível 360 e a rota pós-bridge, eu peso no meio, que é a porta puxa. Então 360, depois o vídeo resolveu no meio, a porta era pronto, na minha 2, ficou no meio. torre Salvador, ou Xaner 625, no pushback acionamento, gate número 8. Autorizado, pushback acionar, porta táxi 625. 651. Torres Salvador, ou chamar 6251 para o táxi com 135 a bordo. 5:20 de autonomia alterna, Galeão. Autorizado táxi, Índio. Reporte, ponto de perdão no zero pronto, que legal no 0162 Kona. O Libre Taxi no Pax Índia, reportar ponto de perdão no zero, Xaner 6251.